Tomei um soco do sol na cara, meu despertador natural. Lavei o rosto, saí pro quintal. Cansei de telejornal de sangue, carne espirrando. Pensei em fazer uns versos vegetarianos. Falei com Deus, meu nutricionista espiritual, que disse pra eu evitar de me alimentar do mal. Mas se a gente é o que come, quem não come nada some. Por isso ninguém enxerga essa gente que passa fome. Eu fiz meu rap virar cereal cerebral matinal, os moleque não morrer de desnutrição mental. Trocar os programas enlatado, lotado de conservantes por um instante, unibrizante. Conservantes vim pra impregnar, tipo cheiro de Cheetos, e atravessar gerações que nem os Beatles. Só vou desistir e abortar minha missão quando a educação aqui virar ostentação. Tudo vem do vento. Dieta lembra ditadura. Onde a gente tem que, onde a gente tem que fechar a boca, ficar na moral. Todo regime radical faz mal. Regime militar, alimentar, talibã, drogaria, socorro imediato, CPF na nota. A farmácia é uma biqueira com CNPJ. Igual a mim aqui, quantos fi de mãe solteira que viu no rap ali um pai pra vida inteira. Já engoli sapo de patrão até uma hora e por não querer ser robô fui mandado embora. Eu fui embora atrás do meu sonho, viver da música. Cansei de dar meu talento pra aquela metalúrgica. Operário padrão dentro de uma fábrica. Quer saber o que eu fazia? Fazia lágrima. Deixei de ser o mecânico da oficina cinzenta e hoje uso as palavras como ferramenta. Mas nem esquenta, são 30 primavera, primo. Tô firmão de corpo e alma, honrando a missão. Onde os abraços são falsos e o beijo é técnico, dá um saque. As ruas têm mais câmera do que o Projac. Cuidado, irmão, não vai jogar tudo pro alto pra tirarem tua liberdade, isso que é assalto. Tudo bem. Vem.